Poeta negro. Poeta negro. Um seio de virgem te persegue. Poeta agre. A vida ferve, a cidade arde. E o céu desfaz sem chuva. A tua pena arranha no coração da vida. Selva, selva. Pululam olhos nas multiplicadas cúspides, cabelos da tempestade. Os poetas montam cavalos, cães. Os olhos enraivecem, as línguas volteiam. O céu aflui às narinas como um leite vigoroso e azul. Estou suspenso das vossas bocas, mulheres, douros corações de vinagre.